1.533 modelo para crianças e jovens, 14 de setembro. 1.535 a maior de todas as obras, 15 de setembro. 1.537 cabeça da família, 16 de setembro. 1.539 cuidando do governo, 17 de setembro. 1.541 os laços da afeição, 18 de setembro. 1.543 trabalhando juntos, 19 de setembro. 1.545 os teus fios eu remirei, 20 de setembro. 1.547 as crianças podem ser cristãs, 21 de setembro. 1.549 alimento espiritual para os pequeninos, 22 de setembro. 1.551 a hora mais doce do dia, 23 de setembro. 1.553 cantando pelo caminho da vida, 24 de setembro. 1.555 o dia por excelência, 25 de setembro. 1.557 o traje real do céu, 26 de setembro. 1.559 um lugar de refúgio, 27 de setembro. 1.561 um círculo que sempre se alarga, 28 de setembro. 1.563 uma luz santa e refulgente, 29 de setembro. 1.565 boas-vindas no lar celestial, 30 de setembro. 1.567 outubro, uma igreja purificada. 1.569 importante diante de Deus, 1 de outubro. 1.570 uma cidade de refúgio, 2 de outubro. 1.572 Deus cuidará de sua igreja, 3 de outubro. 1.574 a mensagem da hora do juízo, 4 de outubro. 1.576 luz através das trevas, 5 de outubro. 1.578 caiu Babilônia, 6 de outubro. 1.580 a última solene advertência, 7 de outubro. 1.581 quem receberá o selo de Deus, 8 de outubro. 1.583 o ideal de Deus para sua igreja, 9 de outubro. 1.585 a experiência da igreja, 10 de outubro. 1.587 Elias e a igreja moderna, 11 de outubro. 1.589 uma igreja que guarda o sábado, 12 de outubro. 1.591 os dons do Espírito, 13 de outubro. 1.593 a voz de um profeta em nosso tempo, 14 de outubro. 1.595 não temas, eu sou contigo, 15 de outubro. 1.597 o testemunho de Jesus, 16 de outubro. 1.598 conteúdo 11, examina tudo, 17 de outubro. 1.600 o servo do homem, 18 de outubro. 1.602 o exemplo de Jesus na humildade, 19 de outubro. 1.604 uma prova de lealdade, 20 de outubro. 1.606 em memória de mim, 21 de outubro. 1.608 Novo Testamento no meu sangue, 22 de outubro. 1.610 todas as vezes que comerdes e beberdes, 23 de outubro. 612 o batismo e a paixão de Cristo, 24 de outubro. 614 o nome que o Senhor nos deu, 25 de outubro. 616 construtores, não destruidores, 26 de outubro. 618 riquezas para os laodicianos, 27 de outubro. 621 povo que guarda a lei de Deus, 28 de outubro. 622 o evangelho a todo mundo, 29 de outubro. 624 o amor gera amor, 30 de outubro. 626 edificada sobre a rocha, 31 de outubro. 628 novembro, enfrentando a última prova. 631 para tal tempo como este, 1 de novembro. 632 o cruel poder do inimigo, 2 de novembro. 633 o artifício do mundanismo, 3 de novembro. 635 pondo à prova a voz dos pastores, 4 de novembro. 637 oração pelos doentes, 5 de novembro. 639 o espírito de verdadeiro heroísmo, 6 de novembro. 641 provando a têmpera, 7 de novembro. 643 segurança na vigilância, 8 de novembro. 645 vozes misteriosas de hoje, 9 de novembro. 647 uma perigosa forma de cura mental, 10 de novembro. 649 a falsa ciência, 11 de novembro. 651 lobos com vestes de ovelhas, 12 de novembro. 653 em perigo, 13 de novembro. 655 apoderando-se da força de Deus, 14 de novembro, ponto 657 inimigos visíveis e invisíveis. 15 de novembro, ponto 659 verdadeiros e falsos reavivamentos. 16 de novembro, ponto 661 lágrimas e conflito. 17 de novembro, ponto 663 ação física de Satanás. 18 de novembro, ponto 665 na hora da decisão. 19 de novembro, ponto 667 dias difíceis de perseguição. 20 de novembro, ponto 669 segurança só na obediência. 21 de novembro, ponto 671 virá outro Pentecoste. 22 de novembro, ponto 673. 12 a fé pela qual eu vivo. A chuva temporã do Espírito de Deus. 23 de novembro, ponto 675 derramamento da chuva serodia. 24 de novembro, ponto 677 o alto clamor da terceira mensagem. 25 de novembro, ponto 679 inabalável no tempo da sacudidura. 26 de novembro, ponto 681 prepara-te. 27 de novembro, ponto 683 o estranho ato de Deus. 28 de novembro, ponto 685 um tempo de angústia. 29 de novembro, ponto 687 não os desampararei. 30 de novembro, ponto 689 dezembro, a vitória do evangelho, ponto 691 como nos dias de Noé. 1 de dezembro, ponto 692 profetas da paz. 2 de dezembro, ponto 694 sinais em terra e mar. 3 de dezembro, ponto 696 sinais no céu. 4 de dezembro, ponto 698 profecias. 5 de dezembro, ponto 700 o último ato de engano. 6 de dezembro, ponto 702 salvo da violência. 7 de dezembro, ponto 704 hora vem, Senhor Jesus. 8 de dezembro, ponto 706 o rei aparece em pessoa. 9 de dezembro, ponto 708 preparo para a trasladação. 10 de dezembro, ponto 710 esse mesmo Jesus voltará. 11 de dezembro, ponto 712 uma coroa para cada santo. 12 de dezembro, ponto 714 o cativeiro de Satanás. 13 de dezembro, ponto 716 julgaremos anjos. 14 de dezembro, ponto 718 descida da Nova Jerusalém. 15 de dezembro, ponto 720 a supremacia de Jesus. 16 de dezembro, ponto 722 destruído Satanás e os ímpios. 17 de dezembro, ponto 724 a justiça de Deus. 18 de dezembro, ponto 726 o eterno peso de glória. 19 de dezembro, ponto 728 vivendo a vida do Éden. 20 de dezembro, ponto 730 raios brilhantes. 21 de dezembro, ponto 731 nunca mais morte. 22 de dezembro, ponto 733 a metrópole do mundo. 23 de dezembro, ponto 735 dois mundos comparados. 24 de dezembro, ponto 737 a felicidade do céu. 25 de dezembro, ponto 739 especulações acerca da vida futura. 26 de dezembro, ponto 741 o céu começa na terra. 27 de dezembro, ponto 743 o céu, lugar real. 28 de dezembro, ponto 745 a corrida da vida eterna. 29 de dezembro, ponto 747. Conteúdo 13. Recompensa para quem testemunhou. 30 de dezembro, ponto 749 conhecimento de Deus cobrirá a terra. 31 de dezembro, ponto 751. 14 a fé pela qual eu vivo. Janeiro. A palavra e as obras de Deus. Luz para meu caminho. 1 de janeiro. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Todos nós precisamos de um guia que nos dirija através das muitas perplexidades da vida. Assim como um marinheiro precisa de um piloto que guia não entre os bancos de areia ou nos rios cheios de recifes. E onde se encontrará semelhante guia? Apontamo-vos a Bíblia. Testemunhos Selectos 2:96. Deus nos deu sua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Seus ensinos têm vital importância para nossa prosperidade em todas as relações da vida. Mesmo em nossos negócios temporais, ela será guia mais sábio que qualquer outro conselheiro. Ponto. A Bíblia é a grande norma do direito e do erro, definindo claramente o pecado e a santidade. Seus princípios vivos, atravessando nossa vida como fios de ouro, são nossa única salvaguarda na prova e na tentação. A Bíblia é um mapa, indicando-nos os marcos da verdade. Os que se acham relacionados com esse mapa, estarão habilitados a trilhar com segurança senda do dever, aonde quer que sejam chamados. Tirreviewand Geraude, 11 de junho de 1908. Ao perder a fé na palavra de Deus, a mente não tem guia, nem salvaguarda. Os jovens são levados a caminhos que desviam de Deus e da vida eterna. A esta causa pode, em elevado grau, ser atribuída a iniquidade difundida no mundo hoje em dia. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Parábolas de Jesus, 41. Quando a palavra de Deus se torna nosso conselheiro, quando examinamos as escrituras em busca de luz, anjos celestes se aproximam para impressionar o espírito e iluminar o entendimento, de modo que se possa em verdade dizer, a exposição das tuas pá. 16. Luz para meu caminho, 1 de janeiro 17. Lavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. Ponto. A palavra de Deus é luz e verdade, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela pode guiar em cada passo em direção à cidade de Deus. Conselhos aos professores, pais e estudantes. 442, 461. 3. Minha defesa em tentação. 2 de janeiro. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Caso não queiramos ser desencaminhados por erros e falsidades, o coração deve ser previamente ocupado pela verdade. A palavra de Deus fornecerá à mente armas de poder divino, para vencer o inimigo. Feliz o homem que, quando tentado, acha seu caráter rico no conhecimento das escrituras, e encontra abrigo sob as promessas de Deus. Esconde, disse o salmista, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Tis Sigins of Titimes, 1 de junho de 1892.